ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Bate-papo de agora é com a doutora Natácia Pisani, minha parceira aqui de toda quarta-feira no quadro Especialistas, ela que responde as perguntas dos nossos ouvintes. E hoje a gente vai falar, né? Claro, atender também os ouvintes que enviarem as perguntas, mas vamos começar falando um pouquinho sobre a doutora Natácia Pisani. Tudo bem, doutora Natácia? Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Tudo bem? Que prazer estar aqui hoje ao vivo nos estúdios. É todo nosso. A gente conversa sempre por telefone, pois né? Pois é. Responde muita gente. O que tem de perguntas que chega para a doutora Natácia é realmente incrível. Muita gente envia perguntas. Ah, a dermatologia é fascinante. Já falou tudo então. Esse fascínio pela dermatologia vem de onde? Ah, isso é uma paixão antiga. É? Como é que começou isso? Na verdade, quando eu estava na faculdade, durante a graduação em medicina, eu tive aulas com um professor que, olha, eu digo que ele é o melhor dermatologista do Brasil, quiçá do mundo, professor Rogério Estrela. E ele sempre fazia questão de dizer da importância de examinar a pele toda, desde o couro cabeludo, a sola do pé, de não deixar passar nenhum detalhe. Então, é muito interessante isso de... formular hipóteses, montar quebra-cabeça com os detalhes, sabe? A pele é muito interessante. Ela é a nossa interface com o ambiente, com o mundo, né? Então, acabei, nossa, me apaixonando pela especialidade e acho que não faria outra coisa na minha vida. Foi amor à primeira vista, então? Foi amor à primeira vista. Com uma pequena ressalva de que antes eu imaginava que a dermatologia era algo muito assim, superficial ou exclusivo assim de estética e coisas assim simples, mas não. É uma especialidade que tem a sua complexidade, engloba tudo aquilo que acomete a pele, inclusive doenças sistêmicas que vão ter manifestação na pele. E às vezes é daí que você consegue um diagnóstico, sabe? Descobrir uma doença. Exatamente. Que a pessoa não encontra. Então, acabou que antes, assim, até tinha um pouco de preconceito, fala, nossa, será que eu vou fazer isso mesmo? Tal. E no fim, você vai conhecendo, vai vendo o quão interessante é, como tem campo, tanto na parte clínica, na parte estética, na parte cirúrgica, é muito, muito amplo. O mercado de trabalho é amplo, então? O mercado de trabalho é bem amplo ao dermatologista, sim. Pelas nossas conversas, a gente percebe que a doutora Natácia é extremamente competente, responde tudo com muita clareza pelos nossos ouvintes. Campo de trabalho amplo desse, você poderia ter escolhido qualquer cidade para trabalhar. Por que você veio aqui para Guaxupé e voltou para sua terra natal? Olha, Guaxupé é assim, a gente sempre gosta de voltar, né, para as origens da gente. Então, e eu percebi que aqui eu poderia exercer isso, assim, de forma muito ampla, sabe? Na cidade grande, assim, eu fiz minha especialização no Rio de Janeiro, sabe? Então, só que lá é assim, as coisas começam a ficar tão fragmentadas, porque, por exemplo, tem dermatologista que cuida só de cabelo, tem dermatologista que faz só parte estética, outro faz só parte clínica. Então, assim, fica tão fragmentado porque tem muito. E assim, e eu gosto de tudo. Se você falar assim, diz uma área da dermatologia que você gosta e tal, olha, todas. Então eu queria muito poder fazer tudo, sabe? E assim, eu acho que no interior a gente tem essa possibilidade. Tinha até uma professora minha que falava que no interior você tem que fazer do B ao B, que é do Botox ao biológico, que é a droga para doença inflamatória. Falei, então aqui é possível fazer do B ao B. E a gente sempre, claro, estudando e se aprofundando em cada caso, porque sempre surge um desafio novo, né? E assim, Deus vai ajudando. Quanto tempo você já está em Guaxupé atendendo, doutor? Eu abri o consultório em julho, agora. Julho. Tem alguns meses, de julho a novembro, Procura tempo. É muito grande? Sim, graças a Deus. Mais homens ou mais mulheres? Olha, eu atendo variado, tanto homem como mulher, inclusive criança, tenho tido muita procura por criança, sabe? É, pra você ver como a dermatologia, ela é ampla, sabe? Todo mundo tem... É claro que assim, mulher é mais, geralmente mais vaidosa, acaba tendo... Questão de estética, né? A questão de estética, a procura, né, maior por mulher, mas na dermatologia clínica, é claro, homens também fazem essa parte estética, isso é uma coisa que eu tenho observado, sabe? Tem tido procura. Mas ainda é tímido, ainda procura pela... É, um pouco mais tímido, sabe? Inclusive... Mas eu acho que pelo ser interior ainda, né? Talvez. Tem ainda um lado meio machista no interior, né? Talvez. Mas eu digo assim, que eu reparo até quanto à fotoproteção, que é uma coisa muito importante, tem muito... Eu vejo que assim, às vezes vai o casal. A mulher... usa filtro, usa creme anti-idade e tal, se cuida. O homem nem filtro usa, sabe? Geralmente assim, o perfil é esse. Aí, quando precisa, se aparecer alguma lesão, alguma coisa, aí vai. Mas assim, mas o homem geralmente é assim com qualquer... Com tudo, né? Qualquer médico, especialidade. Faz parte deixa só pro final, universo, né? E hoje, coincidentemente, você tava me dizendo aqui antes da gente entrar no ar, a gente entrou no mês de dezembro, que é o dezembro laranja, né? Sim. Mês de combate ao câncer de pele. Sim, o dezembro laranja já tem 3 anos que a Sociedade Brasileira de Dermatologia começou com essa campanha de dezembro laranja, que é de prevenção e conscientização do câncer de pele. Então, em cidades maiores, onde tem serviços de formação de especialista, de serviço de residência médica ou de especialização em dermatologia, sempre tem campanhas para fazer exame da população, avaliação gratuita de um grande número de pacientes que estão assim no grupo de risco para câncer de pele, para diagnosticar, conseguir fazer um diagnóstico precoce, que isso é a nossa chave de um tratamento resolutivo. A maioria dos tumores de pele, eles são assim potencialmente curáveis e com bom resultado estético. O problema é quando o tumor cresce demais e vai demandar uma cirurgia maior, uma reconstrução mais complexa, ou no caso quando é melanoma, porque aí ele envia metástase para fígado, para cérebro, inclusive em gente jovem. Então é sempre assim, é catastrófico um diagnóstico tardio. E a gente tem também uma incidência grande de câncer de pele hoje na população brasileira? Tem, sim, tem, e os números estão assim, pelos dados do INCA, 176 mil novos casos no ano passado. Então assim, é muita gente. Por que acontece isso, doutora Natália? E é prevenível, mas olha, Antônio, é porque a gente não tinha como descobrir isso antes e sempre teve números grandes. O que tá, ou alguma coisa mudou? Tem vários, né, tem um viés aí, que a nossa população tem vivido mais. Então assim, tá chegando em idades mais avançadas, então é natural que certas coisas apareçam mais, né? Outro ponto relevante é que até pouco tempo atrás ninguém se preocupava em se proteger do sol. Pelo contrário, era uma coisa assim, quero bronzear, sabe? Quero, inclusive, passar... Não me lembro o nome da substância que o pessoal passava, que era pra queimar mesmo, sabe? E procurando até ou câmara de bronzeamento e coisa assim. Então, ninguém tinha muita preocupação com o dano, o potencial assim, cumulativo. Porque não é o sol que eu tô pegando hoje, me deu uma manchinha aqui naquele dia. Né? Não, isso aí, ó, é ao longo da vida. E sobretudo na infância e adolescência. Porque, assim, é onde a gente, né, acaba... Fica mais exposto. Sim, fica mais exposto. Brincando, brinca mais atividade, né, ao ar livre. E aí, acabou que... possivelmente esses dados que a gente vê hoje, esses números que a gente vê hoje, é consequência de anos atrás, né, desse comportamento. Tem alguns grupos de mais risco, por exemplo, o trabalhador rural, muita gente que paciente que hoje está velhinho assim, com várias lesões malignas, pré-malignas, e aí você pergunta, mas o senhor trabalhava com o que? Eu trabalhava na roça, eu peguei muito sol. E assim, não tinha esse cuidado lá atrás, né? Não tinha, isso é uma coisa recente. Então assim, por sorte, né, estamos evoluindo. Hoje a gente sabe que, né, tem a questão do fotoprotetor, da proteção de barreira física mesmo, de usar chapéu, usar roupa de manga comprida, óculos de sol. Mas isso é o recomendável, isso, doutora Natasha? Porque hoje, por exemplo, o pessoal que trabalha em obras, a gente vê muito, né? O pessoal trabalha em obras, às vezes até sem camisa. Pois é, devia fazer arte do EPI, né? Não, aquele chapéu que cobre tudo, a proteção, o né? pescoço, a proteção, porque assim, isso é ao longo do tempo que vai ver o problema. Mas sabe? O que ele pode fazer para prevenir? Ele não tem outro emprego, ele vai ter que trabalhar ali mesmo. Vai ter que trabalhar, pois é. Pedreiro, de servente, ou então na área rural, na lavoura. A gente tem que se adaptar, tá, né? O que ele deve fazer? Bom, primeira coisa, barreira física é sempre importante. Então, assim, podendo trabalhar, usar chapéu, até aquele outro que parece o chapéu do Chaves, é mais compridinho nas laterais do pescoço, aquilo ajuda pra muito. Porque a orelha é um sítio que é muito exposto, principalmente homem que tem o cabelo curtinho. Então, assim, é o sítio de câncer de pele, tem que olhar. Então, proteção física, manga comprida, sabe, por mais assim, tá calor e tal, mas, e preferencialmente de algodão, que dá um bloqueio maior. Caso tenha condições financeiras, comprar roupa de bloqueio de ultravioleta, como tem no mercado hoje atualmente. Tem, tá. Sim, tem roupa que bloqueia de manga comprida e tal. Além disso, usar o filtro. Mesmo usando camisa de manga comprida, precisa usar o filtro? Se não for de bloqueio ultravioleta, precisa. Aí idealmente sim, sabe? Agora, se vou usar o mínimo possível, pelo menos onde a roupa não cobre, aí sem dúvida. Ah, mas a camisa me incomoda demais, os meus braços, eu quero usar só o protetor. Eu posso e estou protegido? O ideal é bloquear completamente, né? Mas tudo bem, tá com muito calor e tal, bota o filtro. Lembrando que tem que reaplicar, se tá exposto no meio externo, tá suando, fazendo coisa que vai remover, a cada 2 horas vai ter que reaplicar. De 2 em 2 horas. Sim, se tá fazendo alguma atividade com bastante sudorese, tem que reaplicar. Lembrando que um FPS maior, um fator de proteção solar alto, não desobriga de reaplicar o filtro, porque tem gente que pensa assim, não, eu vou usar um filtro maior 60, do mercado, tal. Aí eu coloco ele só de manhã e tô protegido e vou o dia correr todo. Não é assim que funciona, então... E tem também a questão da pele? Tem a questão da pele, principalmente assim, pela cosmética do filtro, né, basicamente, porque assim... Pele do rosto, geralmente, é mais oleosa, pele de homem, mais ainda. Então, assim, veículo tem que ser oil free, né? Pra pessoa se adaptar e tal. Outro ponto importante na escolha do filtro, no caso de crianças, né? Por exemplo, bebezinho, a partir de 6 meses, até os 6 meses, a gente não recomenda o uso de filtro nenhum. Porque a gente não tem estudo que comprova a segurança do produto na pele do bebê. Então, nessa população, só é medida física mesmo, de proteger da exposição direta, exposição ao sol só no iníciozinho da manhã, finalzinho de tarde, né? Exposições curtas. De 6 meses aos 2 anos de idade, aí a criança deve usar só filtro físico, que tem uma diferença do filtro físico e químico. O físico é aquele que bloqueia completamente a entrada do ultravioleta, sabe? É mais indicado para crianças, para gestantes, para peles sensíveis. É aquele filtro branco, geralmente vem no rótulo que ele é mineral, algo assim. Então, no bebê dessa idade, filtro físico melhor. E aí, a partir dos 2 anos de idade, já pode usar um filtro com aditivo de filtro químico, né? Normalmente, desde que seja específico para aquela faixa etária. Geralmente vai vir escrito kids, infantil, criança, aí tudo bem. É muito importante começar já na infância, a proteção. Já. Sim. Até para a criança já ir se acostumando, né? Porque é um hábito, também, né? É um hábito. O ideal é que seja um hábito. E que seja um hábito assim. Prazeroso, sabe? Não é pra ser um castigo aplicar filtro solar. Vamos lá. Vanusa Franco, de Poços de Caldas, super abraço para todos vocês na rádio. Antônio Cláudio, gostaria de, se fosse possível, você perguntasse para a doutora Natácia. Eu, Vanusa Franco, tenho alergia à tinta de cabelo. É melhor eu usar tinta ou tonalizante? Obrigado pela atenção. Tintas ou tonalizantes? Pois bem. Ela diz que tem alergia, né? À tinta de cabelo. Quando acontece isso, muito provavelmente, o produto que entra em contato com o couro cabeludo vai causar uma grande reação inflamatória, pode até ser muito bom pro fio, né? De dar aquele brilho e tonalizar bem, mas pro couro cabeludo é, assim, terrível. E, na verdade, o interessante era descobrir qual a substância presente na tinta que ela tem alergia. Porque se essa substância estiver no tonalizante, tudo aí vai ter que evitar. Se possível, é claro, mulher, a gente sofre, né? É complicado, porque tem que colorir a raiz também. Porque se ela pudesse fazer uso de um produto que ficasse ali perto, sabe, da raiz, mas que não tocasse no couro cabeludo, ela não teria sintoma nenhum. Seria, sabe, o ideal, né? Seria o ideal. Mas aí não ia dar aquela cobertura adequada de raiz e tal. O que ela pode fazer é testar o tonalizante, sabe? Antes do uso, passar numa área pequena, porque assim, ele é mais brando que a tinta. E aí ela não tendo, testa ali atrás da orelha, na pele do pescoço, vê se não tem nenhum problema. E caso não tenha problema, aí tudo bem, use. Gostaria de saber o que cura micose nas unhas. Teve até uma outra pessoa que respondeu, que é de um grupo, do grupo que a gente tem aqui do programa Expresso. Ela disse aqui, ó, laquésia, acho que é isso. Tem nas farmácias, curei a minha, por isso estou falando. Falou laquésia, com propriedade. Né? Sim, é um antifúngico tópico. Micose nas unhas, a grande questão é avaliar quantas unhas estão acometidas, quais unhas, né? Por quê? Claro, existe um antifúngico tópico, como o laquésia, como outros do mercado. Mas também, alguns casos vão demandar antifúngico oral, sabe? E por longo tempo. Se for unha do pé, aí geralmente ela demora um pouco mais, sabe? Unha da mão, não. Mas quando tem muitas unhas acometidas, aí a gente já indica um antifúngico oral. Sempre importante colher um raspado antes para isolar qual é o fungo, porque em caso de não responder, a gente, né, já sabe com o que está lidando. Sim. Porque às vezes aquela unha áspera que solta um farelinho, ela... Tudo bem, a micose é muito comum, parece micose, sim, mas alguns casos como psoríase ungueal e outras doenças inflamatórias da unha que não são micoses, podem simular micose. Então aí acaba... Confunde. Sim, aí confunde e vai tratando uma coisa que não fica boa, aí pode ser que não esteja tratando de fato o que é. Então assim, se tá com micose... Colhe o raspado, tem que colher, aí começa um antifúngico empírico, né? E aí vai acompanhando, caso melhore, tudo bem, senão aí então não já, dá pra já pensa passar em outros... o laquese ali. Talvez até melhore, mas se não, tem que pensar não em outros diagnósticos, problema. Caso não melhore, sim. Meu pé tá cheio de manchas brancas, é uma alergia? Preciso passar alguma coisa? É difícil falar sem ver, né? Pois é, teria que ver que tipo de mancha branca é, o tamanho que é e se está acompanhado de algum outro sintoma, se coça ou não. Geralmente a alergia coça, né? Sim. Então assim, não dá pra eu dizer o que é essa mancha. Fica difícil a gente falar assim, mas ele tá escrevendo aqui, vai mandar uma foto aí, meu amigo, manda uma foto aí pra gente, que eu passo aqui pra doutora. Facilita. Vai facilitar bastante. A gente vai falar de bastante coisa, tem que falar de acne aqui, que o pessoal sempre pergunta durante a semana. Melasma, né? Sim. O pessoal também pergunta sempre durante a semana. Questão, o que mais que a gente sempre fala aqui durante a semana e o pessoal pediu pra gente perguntar? Estrias. Tudo isso a gente vai falar daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. A gente volta já já aqui no Expresso. Programa Expresso. ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Ouviu? Gostou? Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM até às 14 horas. Eu estou conversando aqui com a doutora Natácia Pisani, médica dermatologista. Doutora, a senhora concorre muito com um médico que se chama Dr. Google? Ou Dr. Não? Google? isso acontece em todas as especialidades, Antônio Cláudio. Né? Talvez, né? Assim, eu penso que na dermatologia, talvez assim, não tanto, porque Aí a pessoa teria que descrever a lesão para jogar, não seria só jogar foto assim, então, né? Mas o Google, ele nunca vai substituir um bom exame, uma boa anamnese, isso sem dúvida, sabe? É. O que pode provocar é riscos para as pessoas. É riscos, sim, né? E não só o risco, como também o... a pessoa fica muito chocada, porque, imagine, ela tem uma nodulaçãozinha na pele, aí ela vai lá no Google e aí dá que aquilo é um tumor de sei lá o que, alguma coisa, né, assim, preocupante, maligna, então já fica desesperada. Ou o contrário, né? Ou o contrário, ou achar que, não, isso não é nada, e aí não procurar ajuda. Então, assim, o recado que eu dou, e eu sempre digo, qualquer coisa que apareça na pele, assim, procure ajuda, procure um especialista, porque a pele, ela é a nossa interface, está toda exposta. Isso tem uma vantagem, porque tá tudo visível. Qualquer coisinha que surja, sabe? Basta olhar. Então, e aí, em qualquer suspeita, fazer uma biópsia, fazer um exame, sabe? Dermatoscopia e chegar a uma conclusão. Se aquilo é, né, é preocupante ou não, se tem tratamento ou não, mas a vantagem é que tá toda exposta. É diferente, por exemplo, de um pulmão, que se aparece alguma coisinha... Vai demorar até você sentir ter algum sintoma, né? Até suspeitar daquilo, porque nossos órgãos internos são, né? Internos, então não. Agora não na pele, como. Não, né? Pele tá toda exposta. Doutora Natasha, tem muito daquilo que a gente vê sempre. Apareceu uma manchinha aqui, eu fui na doutora Natasha me passou lá uma pomada, tal, desapareceu. Aí meu vizinho também apareceu uma manchinha. Usa essa pomadinha aqui que vai funcionar pra você. Gente. Que é a tal da automedicação. Nossa. Existe muito isso? Muito, muito. E isso é extremamente preocupante, sabe? Olha, isso é constante e é muito perigoso. Porque algumas condições, por exemplo, a pessoa toma um anti-inflamatório, algo comum, sabe, corriqueiro, porque minha vizinha falou que isso é bom, tal, tô com dor, toma. E aí a pessoa tem eu chamo isso de azar, porque é algo imprevisível, de fazer uma reação que a gente chama de farmacodermia, que é uma erupção, assim, de reação de hipersensibilidade à droga, muitas vezes catastrófica, que a pessoa pode morrer por isso, sabe? Eu digo assim, é causada uma reação inflamatória tão grande no corpo da pessoa, a pele toda se destaca, ela fica parecendo que foi queimada, que jogou. Pode destacar, assim, a pele toda do corpo, inclusive mucosa, sabe? São casos mais graves que a gente chama de síndrome de Steven Johnson, necrólise epidérmica tóxica, tudo desencadeado por medicamento. E o grande problema é que é uma reação imprevisível. Então, não existe um teste que a pessoa faça para determinar se ela vai ter problema de tomar tal medicamento ou não, sabe? Não tem. Então, assim, a orientação é sempre para tomar o remédio aquilo que for necessário. Tá com um problema tal, foi prescrito medicação tal, porque realmente precisava, então aí tomou e tal, tudo bem, porque ainda assim, às vezes, mesmo quando a pessoa foi prescrita por um médico, precisa e tal, ela pode acontecer de ter um azar desse, sabe? Então, fica o aviso, para não cair nessa besteira de automedicação, que parece que não, mas pode ser muito, muito catastrófico. Não só medicação, viu, Antônio Cláudio? Tem outras práticas também que dão essas consequências. Por exemplo, banho de ervas. Aqui eu nem vejo tanto, mas lá no Rio de Janeiro o pessoal costumava usar banho de... eu esqueci o nome, acho que é carobinha, algo assim, pra tratar a pele, e aí fazia aqueles eczemas assim, extensos, assim, muito disseminado, da pessoa ficar toda inchada e tal, e falar, é natural e tal, mas... O pessoal tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Ainda bem que a gente não tem esse problema aqui na nossa região, né? Pelo menos agora não. Né? Mas o pessoal costuma muito ter esse... A gente volta na questão do Google, né? O banho de ervas é sensacional para a pele. Aí a pessoa vai lá, faz o banho de ervas. Pois mas muitas ervas podem dar eczema. Cuidado. questão de maquiagem. As mulheres, né? Essa questão da maquiagem muito prolongada, porque tem mulher que vai no açougue e já vai lá e passa a maquiagem, vai no açougue. Sim, é o estilo. Essa questão do uso prolongado pode trazer algum problema para a mulher no futuro? Olha, o problema sim, não é o uso prolongado, assim, de usar todos os dias. O problema é não retirar. Sabe, tem mulheres que usam, gostam de usar, ou precisam. Imagina a comissária de bordo, que tem que trabalhar maquiada todos os dias. Então, assim, não tem problema fazer uso diário. O problema é não retirar. É passar o dia com aquela maquiagem, dormir com ela e no dia seguinte usar outra e tal. Não, tem que. A pele precisa ser limpa diariamente. Então, assim, a gente adota a hora de dormir pra fazer aquela limpeza, né, adequada da pele. Aí não tem problema. Pode usar à vontade, desde que limpe também. Desde que limpe. Faça essa limpeza. Quem já fez o uso de Roacutan pra espinhas há 4 anos atrás e elas voltaram? Pode estar fazendo o tratamento novamente? Sim, não tem problema. A questão é, precisa ser avaliado para ver qual o grau de acne nessa recidiva que teve, né? Porque às vezes a pessoa tinha um grau intenso que demandava usar Roacutan, que é o tratamento que a gente faz, assim, para os casos mais graves de acne, né? Então, aí resolveu. Pode ser que dessa vez tenha voltado menos. Então, talvez com a medicação tópica, né, consiga controlar sem necessidade de isotretinoína novamente. Agora, caso precise, aí é o jeito. O pessoal sempre recomenda, né? A gente tem que ir no médico regularmente. Sim. Dermatologista também, a gente precisa de ir regularmente? Com que frequência a gente tem que ir no dermatologista? Olha, o recomendado é que vá uma vez no ano, só para questão de monitorar os sinais, pintinhas, sabe? Principalmente se a pessoa tem bastante. Tem gente que tem muita pinta no corpo, mais de 50. Então, assim, aí precisa monitorar. Tem alguma sim. coisa estranha. É, porque a pinta é um... é um aglomeradinho de célula que já, né, juntou ali, é diferente da pele normal, então tem que monitorar. Não só a pinta, mas também a pele como um todo, a pele sã, porque pensando em melanoma, que é o tumor mais agressivo que a gente pode ter na pele, né, em termos de câncer de pele, a maioria dos melanomas surge de pele sã e não de pinta, sabe? Então, assim, quando a gente vai fazer, né, o exame de olhar o corpo todo e orientar o paciente, ele tem que ser orientado não só de observar se alguma pinta que ele já tem está modificando, mas também de observar se surgiu uma onde não tinha. Isso é fundamental. Então, a gente deve ir no dermatologista anualmente, assim, com uma certa frequência, né? Sim. Precisa, sim. Questão da acne, vamos falar um pouquinho? Vamos. O pessoal sempre pergunta muito aí durante a semana. Existe cura? Existe tratamento? Como é que funciona? Olha, existe sim. Com Roacutan, boas respostas. Roacutan. Vou já dar a sugestão. Pois é. Então, tô brincando, viu, tudo... gente? Tô brincando, pelo amor de Deus. Tudo vai depender do grau da acne. A gente divide em 4 graus, sabe? Começando assim do grau 1, onde tem só comedão, que é o cravinho, né? Que a gente chama. Aí grau 2 ela já passa a ter, né, aquelas papulazinhas também, formam aquelas bolinhas. Nos 3 ela vai começar a ter pústula, nodulações. No 4 é francamente com nódulo, fístula e tal. Então, assim, conforme o grau que a gente vai determinar o plano de tratamento, né, desse paciente. Roacutan é só para caso mais grave. Por quê? É uma medicação que a pessoa tem que fazer por um longo período, né, até atingir a dose adequada. E ela tem implicações no fígado, tem implicação, é uma droga de metabolismo hepático, então precisa ficar monitorando as enzimas hepáticas, monitorar o perfil lipídico, porque pode dar alterações de colesterol, sabe? Então, assim, sem contar que é um medicamento extremamente teratogênico, ou seja, ele dá malformações no feto, então não pode engravidar. Então, a gente reserva essa medicação para casos mais extremos, sabe? Para casos mais brandos, tem muita coisa disponível no mercado que consegue dar um bom resultado, sabe? De clarear as lesões, limpar, deixar a pele lisa novamente. Então, assim, é uma questão de controlar. E independente do grau de acne que a pessoa tenha, a higiene adequada da pele é sempre fundamental. Ela tem que ter um sabonete específico para limpar o rosto sem agredir, e fotoproteção com controle de oleosidade. Então, isso é importante. Daqui a pouco eu vou voltar nessa questão do sabonete, que você falou aqui em alguns programas atrás, da questão do sabonete para o corpo e para o rosto, sim, né? Sim, né? Daqui a pouco a gente fala isso, porque a Cleusa fez uma pergunta aqui a respeito do que o dermatologista, no caso você, doutora Natasha, tem como procedimento para questões das cicatrizes de acne. O que pode ser feito? Olha, atualmente... Cleusa é o nome dela. Dona Cleusa, muito bem. Atualmente a gente tem opções para o tratamento das cicatrizes. Eu tenho boa experiência com o microagulhamento, que são aquelas agulhinhas, microagulhas, que vão perfurar a pele e fazer várias micropunturas. E isso vai estimular a migração de fibroblasto ali. Fibroblasto é a célula que produz colágeno. Então, acaba produzindo colágeno ali e... igualando o nível da pele, então não fica aquela depressão e tal, de onde teve cicatriz. E essa é uma das modalidades. Dependendo do tipo de cicatriz, algumas são mais deprimidas, sabe? Mais fundas, como é que eu posso dizer? Aí elas teriam que ser tratadas com subcisão, que a gente entra com uma agulha por baixo da pele e rompe aquelas traves fibróticas que puxam a pele para baixo, fazendo aquela depressão, né, no intuito de igualar, de nivelar a pele. Okay. E além disso, peeling ajuda, laser ajuda, tem vários tratamentos complementares. O principal é assim, controlar completamente a questão da acne, né? Não pode ter lesão inflamatória ativa ali, então tem que tratar, e aí depois faz o tratamento das cicatrizes. E a questão cicatrizes, do sabonete? Mancha. Porque todo mundo usa um sabonete só, pro rosto e pro corpo. E não, eu fiquei descobrindo com a doutora Natasha que não pode, né? Olha, não é que não pode, né? Mas assim... Não é recomendado. O melhor, o ideal é que se use um sabonete específico pro rosto. Por quê? A pele do rosto é uma pele riquíssima em glândula sebácea. Então, assim, ela é mais... mais oleosa, assim, sabe? Mesmo quem tem a pele mais seca, é uma pele mais rica em glândula sebácea. Então, a gente orienta um sabonete específico. Não é que, o sabonete do corpo vai fazer mal. Não é essa palavra, na verdade. Mas ele não vai, assim, limpar tão bem e mantendo aquele equilíbrio entre da seborregulação, né, da pele. Então, assim, o ideal é que se tenha um específico, sabe? Um específico para o rosto. Para o rosto, sim. Questão da melasma também, que o pessoal sempre pergunta durante a semana, né? A gente tem um outro público aqui no Expresso. Melasma é muito, muito comum. E agora entrando o verão, então quem tem melasma, fica o recado de se proteger muito do sol, sabe? Inclusive, assim, com... reaplicando filtro sempre que possível, com barreira física, usar boné, usar viseira e, assim, curtir o verão sem se expor muito, porque a gente já sabe que o sol é o grande gatilho do melasma. Que dispara, então, né? E aí pode acontecer de, nessa época, tudo aquilo que, né, durante o ano todo que o paciente tratou e conseguiu de progresso, se não ficar muito bem feita essa proteção solar, de voltar agora. E quem tem a pele negra? Tem que se preocupar mais? Tem que se preocupar. Assim, a pele tem que se preocupar, sim. Todo tipo de pele, todo fototipo tem que se proteger do sol. Independente, fototipo 1, fototipo 6, tem que se proteger. A pele negra tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que tem uma proteção muito maior contra o ultravioleta. Então, assim, é uma pele que envelhece menos, vamos dizer assim. Então, assim, ela não vai sofrer tanto com ultravioleta, mas ainda assim precisa de proteção. Agora, por outro lado, por ter mais melanina, é uma pele com mais tendência à mancha. Então, assim, quanto mais escura a pele, mais morena, sabe, tendendo à negra, qualquer coisinha que inflame a pele pode acontecer de evoluir com hipercromia pós-inflamatória, que é o que a gente chama, que é aquela manchinha residual. pode ser decorrente de acne, de picada de inseto, de escoriação, qualquer coisa que inflame a pele vai levar essa mancha mais escura. Então, assim, tem um ponto positivo, tem um ponto negativo. Oh, boa tarde, Antônio Cláudio. Pergunte para a doutora Natácia. Estou muito preocupada com uma verruga, né, que apareceu aí no braço esquerdo do meu filho, e outras, está aparecendo outras, uma no mamilo, outra no pulso, todas do lado esquerdo. E ela até mandou uma foto aqui. É motivo dela procurar um dermatologista, né? Sim, Não dá para dar um diagnóstico aqui para essa nossa ouvinte, né? Tem que procurar, sim, sabe por quê? A verruga precisa ser tratada. Porque se a gente não tratar essa verruga, a criança vai. Eu não sei se é criança, né? Mas assim. Mas parece que sim. Deixa eu ver se ela falou a idade aqui. Não, ela não disse idade, mas é criança. Enfim, mas aí o paciente começa. 5 anos. É muito comum nessa faixa etária. E o paciente começa a se auto-inocular, sabe? Então, assim, ele manipula uma ali, aí depois ele coça o braço em outro lugar, vai nascer outra lá, fora de contaminar outras crianças também. Então, quanto antes a gente controlar, melhor. Quanto a tá tudo do lado esquerdo, não é, é só uma coincidência. Na verdade, talvez o menino seja destro. Então, como ele manipula mais com a mão direita, não é uma preocupação. E esses produtos milagrosos que passam na televisão, que a gente vai lá, eu acho que eu não sei, na verruga, e a verruga cai. Isso é verdade? Isso não deve ser usado? Olha, aquilo lá é um produto cáustico, que ele é abrasivo, aí vai desbastando a verruga, vamos dizer assim. A minha ressalva quanto a isso é a seguinte: é porque tem lesões que lembram verruga, se assemelham à verruga e na verdade não são. Tá. Então, o meu medo quanto a esse tipo de automedicação é do paciente começar a usar uma medicação que vai modificar a lesão original, que vai dificultar o diagnóstico e na verdade não se tratar de verruga. E aí ele está postergando um diagnóstico que precisava ser mais precoce. Então a gente volta na questão da automedicação. Sim, dermatologista, é a única ressalva que eu faço quanto a isso. O dermatologista vai indicar se é ou se não é exatamente viável o uso daquele produto. Sim. Questão das estrias. Estrias, né? Pois é, problemas comuns que afligem. E as mulheres todas ficam loucas, principalmente aí, qual que é? Para começar, tem diferença, né? Tem estria vermelha, tem estria branca. Tem branca e vermelha. Que diferença que tem de uma para outra? Olha, geralmente a estria é causada por uma distensão das fibras da derme. Então, assim, quando ela é recente, ela tende a ser mais vermelhinha. Então a gente chama de estria rubra, né? Certo. E aí depois, com o tempo, aí ela vai ficando mais clarinha, aí é o que vira a estria alba, que, né, na verdade é a mesma, só que mais antiga. Então, hoje a gente tem tratamentos para amenizar a estria, sabe? O microagulhamento, por exemplo, é uma delas, porque, né, como eu disse, ele estimula a produção de colágeno, então acaba amenizando. Mas isso é uma coisa que, assim, a pessoa que tem propensão a ter estrias, é difícil de evitar que elas surjam, sabe? Em situações de grande distensão da pele, por exemplo, colocação de prótese nas mamas, na nádega ou gestação. Então, aí é comum que surja. A hidratação da pele pode ajudar, assim, de passar um óleo, passar hidratante, mas não evita que surja. É complicado. Tem uma pinta na testa, é perigoso tirar ou não? Porque é de nascença. E ela fala também que tem um cisto aqui no seio, se é perigoso, né? Mas vamos primeiro aqui na questão da pinta na testa. Pinta. Pra muita gente é charme, né? É um charme, pois é. Mas assim, pra muita gente pode ser algo sério. Pois é. As pintas congênitas, né? Esses sinais congênitos, geralmente não oferecem perigo. Porém, caso venha a sofrer qualquer modificação, né? De uma parte dela começar a crescer, virar alguma bolinha ou surgir qualquer machucadinho nessa pinta, aí sim, aí precisa ser avaliado e até feita uma biópsia, porque alguns sinais congênitos podem virar um tipo de câncer de pele. Não é comum, é extremamente raro. Mas pode acontecer, sim, né? Então, assim, quando tem sinal de nascença, a pessoa. E a pessoa, às vezes, é apegada, né? Não quer tirar e tal, é o charme. Mas precisa acompanhar. Só assim, fazer uma dermatoscopia e ir acompanhando aquela lesão ao longo do tempo. Se não se modifica, tudo bem. Não precisa tirar. Deixa como está. Agora, qualquer modificação, aí sim. Precisa. Questão aqui do que ela disse também, ela tem um cisto no seio, se é perigoso. assisto. Bom, vou falar da parte da pele, porque assim, como claro. É na mama, tem todo um tecido glandular, tem um tecido mamário ali que tem que ser avaliado. Isso aí é muito importante ver com o ginecologista se a parte da mama tá bem. Mas em termos, assim, dos cistos da pele, geralmente são lesões, assim, benignas que não, assim, só incomoda se a pessoa vai lá, aperta, sai aquela massinha branca, sabe? Aí a pessoa fica incomodada. Mas, no geral, não demanda retirada, a menos que esteja incomodando. Agora, volto a dizer, é muito importante ver se realmente é um cisto, se é uma lesão móvel, sabe? Se não é endurecida, se não tem nenhum sinal de suspeição. E, claro, ver a parte da mama também, porque está num sítio especial. Perfeito. Doutora Natácia, muitíssimo obrigado pela participação de hoje. Eu é que agradeço. Lembrando que toda quarta-feira a doutora Natácia responde as perguntas aqui dos nossos ouvintes, claro, né? Claro, quarta-feira estarei novamente respondendo as perguntas. Muito prazer. Pessoal, pode participar aí com a gente. Tem pessoal aqui pedindo o atendimento da doutora Natácia em Guaxupé? Sim. No escritório? No consultório. Fica na rua Coronel Joaquim Costa, número 215. Certo. Em frente ao Grupo Delfim. Beleza. Atende também pela Prefeitura de Guaxupé? Olha, atendo, porém, no momento, por uma questão de verbas, a agenda da dermatologia foi suspensa. E aí veremos... o povo tem toda a razão de reclamar. Veremos como vai ficar a partir de janeiro. Tá, Jorge, doutora Natácia, muito obrigado pela participação de hoje. A gente vai fazer um intervalo comercial e voltamos já. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.